Já estávamos prontos para dormir. Deixei ele deitado no sofá e corri para o quarto trocar de roupa para levá-lo ao médico. Foi quando olhei para a Bíblia que estava no criado mudo e agarrei a ela com toda a minha fé que tinha no meu coração e disse: meu Deus, Jesus nos ensina na palavra que tudo que pedires ao Pai em seu nome ele vos concederá, se for para o vosso bem. Pedi, Padre, com toda a força do meu coração, que Deus enviasse Jesus urgentemente naquele momento para curar meu filho, que estava asfixiado deitado no sofá. Padre, eu tenho para comigo que a Bíblia é a resposta de Deus para a minha vida. Naquele momento, abri a palavra e meus olhos depararam com um versículo de Jesus que dizia: acalme-te, filha de Sião, que o filho do homem está chegando assentado no filho de uma jumenta. Padre, naquele instante tive certeza que Deus estava enviando Jesus para curar meu filho. Corri para a sala e ele estava respirando tranquilamente, dormindo um sono muito tranquilo. Amém. Testemunho lindo, gente. Parabéns, filha. Além de você ter sido edificada na fé, pelo seu testemunho você edificou a muitos que te escutaram agora. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Vamos lá, povo de Deus. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. O evangelho de hoje, Lucas 13, 10 a 17. Tua palavra está. Tua palavra. Lucas 13, 10 a 17. Tua palavra é a luz do meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava ensinando numa sinagoga, num dia de sábado. Havia aí uma mulher que 18 anos já estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém, furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão: há 6 dias para trabalhar. Vinde, pois nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. Jesus respondeu: hipócritas! Não solta cada um de vocês seu boi ou jumento do curral para dar de beber, mesmo que seja sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada desta prisão mesmo que fosse sábado? Essa resposta envergonhou os inimigos. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes Jesus foi questionado por agir no dia de sábado. E Jesus agia com muita liberdade. Por quê? Porque ele queria mostrar que, se no sábado Deus descansou, ele era maior do que o sábado, porque ele propõe uma nova criação, um novo povo, um novo mandamento, o da misericórdia, o do amor. Jesus toma a iniciativa de curar uma mulher. Anos de enfermidade, vivia curvada, não podia se erguer. O seu estado físico era uma imagem do peso que carregava sobre si, o da humilhação. Porque uma pessoa assim era tida como castigada por Deus, impossibilitada de ser útil. Jesus face protetor da mulher sofredora. Impõe as mãos e a ergue. Percebe que os inimigos de Jesus ficaram envergonhados, porque perceberam a hipocrisia. Senhor, se por acaso o fardo da vida, o peso da vida nos fizer estar encurvados, dai-nos força, endireitai-nos. Escute Jesus dizer: levanta-te, fica direito, caminhe, eu sou tua força. Quando estou triste e me pego a pensar, escuta, bem próprio para hoje, as coisas da vida, ele vem consolar. Como ele endireitou a mulher, traz a esperança de um dia melhor, e sigo o caminho sem desanimar. Sem desanimar nunca, gente. Desanimar. Nunca, nunca, jamais. Eu agradeço as graças de Deus. Eu também. Eu também. Pois ele dá forças para lutar. Senhor, nessa hora da misericórdia, diga comigo: Jesus misericordioso, abençoai-nos. Diga comigo: Jesus misericordioso, abençoai-nos. Nesta hora da misericórdia, eu me aproprio da graça, eu me aproprio da cura, eu me aproprio da bênção. Senhor Jesus, abençoai e santificai o teu povo, principalmente aqueles que, como esta mulher, precisam ser levantados para a vida, na esperança, na fé, na confiança. Senhor, que aqueles que por acaso estejam tristes agora, sinto a tua presença. Que a bênção de Deus recaia sobre a água, sobre as fotos e principalmente, você está triste? O Senhor vai pôr alegria no teu coração agora. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.